5219, decolador 03, controle 119, décima 8, bom voo. 1198, boa noite. Salvador, boa noite, trip 5219. Boa noite, 5219, 200, saída boa, vigilância. É, nível 200, para bordo, 5219, está livre da restrição inicial? Eu falo da restrição inferior ou superior? 3 milhas do 2000. Livre da restrição, 5219, siga sem restrição ao 200. Restrições para o 200, 5219. Controle o trip 545. Prossiga 5415. Poderia coordenar para voarmos na proa de Guilmet? Aguarde 5415. 5415. Copiado, reporte no Neo descida, Charlie. Charlie. Copiado, desça para 3 mil pés, Eco Charlie Charlie, com ajuste no 0-1. Salvador, Oxanero, 6259, tem 138 a bordo, alterna Galeão, com 4 horas e 50. Oxané 6259, táxi via Índia, ponte espera torre, 118, decimal 95, ajuste no 0-1, no bom voo. 295.011, obrigado. Azul 4206 vai chamar o Recife, em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, Recife, obrigado, boa noite. Bom, Lima 645, formação Romeu Vitória, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta Upper Whisky 50 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-8, aciona 5414 no transponder. Pro de Vera Cruz, Epson Vídeo. Bono 645, correto, portão 2, chama pronto, back ensinamento. Torre Oxa 629, Vera Cruz, boa noite. Xené 6259, boa noite. A linha decola, fica no 0, vento 110 graus, 139. Decola. Boa noite, Alta 3897, formação São Romeu, cópia para Guarulhos. Então, 3897, Romeu confere, Guarulhos autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesulo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-8, aciona 5412 no transponto. Autorizado 340, Guarulhos, decola da 1-0, curva direita da El, Leda, Bridge, Pesulo 16, 198, controle 5412, aciona 389. 197. Então 3897 correto, reporta pronto para o chuveiro de ensinamento. É 6259, decoda 10, controle 119.8, bom voo. 1995. 198. 98, obrigado. Nada. Desce para 1.500 pés, Epson Wind, ajuste 1.011. Metro, Chanel 6259, passando 1.800 na Dael, Leda Brito. Submantenha 360, saída da Dael, 6259. Até 360, o senhor autoriza Leda, senhor? 2.000 pés, autorizado Leda. Metro Leda, 2.000, obrigado. Epson Charlie, 2.000 pés, reposto estabilizado na LF. 2007, a portaria estabilizada. Nove, restrita ao nível 320, dois de bridge. Número 259, autorizado, torre de bridge, restrito ao 320. E259, este é o controle Salvador. O Chaner, 6259, restrito ao 350 para Bride. Copiado, restrito ao 320. O 4 no 5 da Trip. Serviço radar exterminado, mantém 140, chame agora Ilhéus 120, decimal 1. Originário 6259, corrigindo o seu cotejamento, 320 restrito. 320 restrito na Pro de Bridge, Originário 6259. 5219 da Trip, direto Conquista. Charlie, 2 mil pés. Copiado, reporte estabilizado no LF, Eco Charlie, Charlie. Reportar estabilizado Bruno 645, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 1, agora um bom voo. 11, ponto espera 295, torre do 645, né? Charlie, Charlie, estabilizado no ILS. Confirme essa altitude, Eco Charlie, Charlie. 1.500 pés. Copiado, 1.500 pés. Confirme visual com aeródromo. Confirmo, visual com aeródromo. Complete aproximação visual, torre em 1895, Eco Charlie Charlie. 1895 graus. Está pronto para iniciar o puxo? É o 3897, autorizado, me reportará. 1645, boa noite, a linha decola que estão no 0, vento 1, 10 graus, 139. A linha decola que estão no 0, agora Torre Salvador, boa noite, Papatango Eco Charlie Charlie, estabilizado na final da 1-0. Papatango Eco Charlie Charlie, boa noite, continua a aproximação, repórter iniciar, não deixar travado. É, confirme, o baixado e travado. Gente, continua a aproximação, ainda no pista livre, o Eco Charlie Charlie. Prosseguindo a aproximação, Eco Charlie Charlie. Salvador, muito boa noite, é TV 5464. 5464, boa noite, informação agora em curso Serra, mudança no ajuste no 0 no 1, copia Maceió no 90. Afirmo, senhorita, já ciente da informação Serra. Autorizado para Maceió, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju e após conforme rota do plano de voo até o destino. Controle em 119 decimal 8, aciona 5173 no transponder. Autorizado 190 para Maceió, decola da 10 curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 198 é o controle, ali após segue rota do plano de voo. 5163 eu transpondo, era trip 5464. Trip 5464, correto, parte 3, chama pronto, pushback, acionamento. Chamaremos 5464. Autoriza Leda da presente, voo no 645. Prossiga. Autoriza Leda. Após 2000 pés, o senhor está autorizado Leda, voo no 645. Leda, já passou 2000, obrigado. Então, 2000, então vamos confirmar. Eu tenho a indicação de chutar 200 pés. Confirme. Confirme? Confirmo, o senhor está com a indicação. Pelo menos nosso radar aqui, a 200 pés. Confirme a altitude. Passando 3.200. Copiado, gol no 645. Agora sim, com a nova varredura do radar, o senhor está passando 3.500. Confirme. Afirmativo, até assustei agora. Obrigado. Maravilha. No 971, desça para 4 mil pés, a chegada, bom ajuste no 011. Dado, reporte parede e regressando no corredor Interlagos, na Eco Media. Eco Charlie Charlie, solo 2-3, libera direita, solo 1-2-1, decimal 9. Charlie, Charlie, boa noite. Prossegue o táxi via Alfa, confirmando o pátio de destino. Inicialmente táxi via Alfa e aguarda para ingresso no pátio principal. Conhece o aeródromo? Positivo, então próxima direita, taxiway Alfa, paralelo à pista 1028, e vai manter a posição antes da taxiway Juliette, para ingresso no pátio principal, aguardando a aeronave da TAM, inicial taxi que. Positivo, e vai manter a posição antes da taxiway Juliette, que seria a próxima à esquerda, ok? Eco Charlie Charlie vai ingressar agora próximo à esquerda via taxiway Juliette, vai contornar todo o pátio principal e reportar novamente na taxiway Lima. Positivo, à frente da aeronave da TAM, contorna todo o pátio principal, reporta novamente na taxiway Lima. Positivo, contornando todo o pátio e vai observar a próxima taxiway, taxiway Lima, reporta quando nesta taxiway. E45 Recife agora, em 125.1 alterna 13325, está passando 14.810. Agora confere. 1251-3325, obrigado, boa noite. Boa. Rotatória, Exxon Wind. Rotatória, Exxon Wind. Doutor 3897, tem 205, 3 horas e 40, alternando o reunião para o táxi. Taxi em frente, via parte principal Índia, ponto de espera torre em 1918, decimal 95, ajuste no 011, um bom voo. Em frente, Índia, ponto de espera 1895, 3897, bom trabalho. O Eco Charlie Charlie prossegue em frente, vai ingressar agora na taxiway Lima e vai ingressar na cabeceira 35 e prosseguir o táxi via pista até a ADEI, na minha escuta. Tô no visual, ok? Positivo, ingressa na cabeceira, vai taxiar via pista, o hangar da ADEI será a última taxiway à esquerda, ok? Próxima cabeceira 17, na outra ponta da pista. Papá Lima, Lima Fox, prossiga. Claro, Lima, Lima Fox. Boa noite. Lima XXV, desça para 3 mil pés. Salvador, é o TAM 3897, ponto de espera 1-0, tá pronto. TAM 3897, boa noite, a linha decola opção 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. A linha decola da 1-0, TAM 3897. Prossiga. Seria para quantos passageiros? Será coordenado com a Infraero a... Ingressa agora na Taxiway Oscar até a ADEI, o Eco Charlie Charlie. Toda rotatória, chame torre, em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, correto também, né? Era o quê? Solo Trip 5464, parte 3, posição remota 5, para o pushback e acionamento. Trip 5464, autorizado, reporta táxi. Livre, chamaremos para o táxi, 5464. Tango Eco, Tango Índia, boa noite. Continua a aproximação. Repórter na final da 1-7. Confirma, Eco, Tango Índia. Eco, Tango Índia, continue a aproximação. Repórter final da pista 1-7. Passando na final da pista 1-7, Eco, Tango Índia. TAM 3897, decoda 31, controle 119, decimal 8, bom voo. 1198, boa noite, TAM 3897. Salvador, TAM 3897, cruza 2000 para o 340. 3897, contato na decolagem, Salvador 340, saída da EL. 340 da EL, pode ser direto Leda? Autorizado Leda, TAM 3897. Direto Leda, TAM 3897. Charlie ainda não escutou do solo? Índia, solo 33, confirme parte de estacionamento. Já do backtrack, acessar a frequência livre, web Tango Índia. Cinco, quatro, meia, quatro, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre, 1-1-8, decimal, 9-5, o ajuste no 0-1, um bom voo. 1-0-118-95, quando pronto, 154. Bom, boa noite, bom trabalho. Confirme, 3897. Copiado, 3894. Desce para o 50, chegada Mari. Possível voar e TAP. Limex EXC Controle. Oração para o sequenciamento. Tu vai curvar à direita, na Pro 160, limitado por 8 milhas. Após 8 milhas, Pro de Duna. O Limex segue confirmando, é transporte enfermo? Transporte enfermo, Limex segue feito. Declarar o status de transporte de enfermo, mas se tu declarar que é transporte de enfermo, aí eu lhe dou prioridade na aproximação. Por enquanto, tu tá empatado com a aeronave e da Gol. Lima que você fez. Mantenha a prova, 60, aguarde e último vetor, o reassumidor. Né? O Índia, acessando a frequência livre, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. IP 5464, boa noite. A linha decola, estão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Restrito ao 320. Na proa de bridge, restrito ao 320, tá? 3897. 3897, chame o centro Recife. 251, alternativa 1-3325. 251-3325, tá? 3897, boa noite. Boa noite. Lima XXI, reassuma a navegação na proa de Duna, desça para 2 mil pés, o ajuste no 011, resposta brisada no LS. Mike 5464, decolador 39, controle 119, décima 8, Mongol. 198, trip 5464, grato, se ele tá bom, Dante. Confirmar o ajuste para o Lima Kilo 6. Afirmativo, 1011. Ah, controle Salvador, boa noite, a trip 5464, decolado, sua escuta. Bom, 190, trip 5464, saída pouca vigilância. Confirma o nível, por favor, senhor. Confirme. Confirma o nível, autorizado. Para a sanção agora. 190. 190, saída pouca 5464. 1971 no Torre 11895. 1895, obrigado, 1971. Só 42.000 pés, o ajuste no 011, reposta brisada do LF. 3894-2011, o reposta. Torre, boa noite, 1971, embaixo, checado na final. Ouro 971, boa noite, tipo pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 139. Autorizado pouso na pistão no 0, 1971. Controle, o 3294, está líquida a restrição de 5.000 pés limitado, pode prosseguir seu nível direto? Pode prosseguir direto, 3294, livre da restrição vertical e também pode prosseguir livre da restrição de velocidade. Estão livres das restrições, prosseguindo agora na procedura, mas reportando estabilizado, o 3294. O Lima Kilo-X-Way estabilizado. Lima X-Way, X-Way, chame torre 11895. X-Way. Torre Salvador, Papa Tango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, continua a aproximação, reposta no externo, deixar travado. Ok, informa que após o externo, cancela e prossegue 17, ok? Quente, Lima Kilo X-Ray, reposta para cancelamento. X-Ray. Plano externo para cancelar e prosseguir 17, Lima Kilo X-Way. Lima Kilo X-Way, plano modificado aos 4-4, autorizado gira base para pista 17, bota na final do 17. vento 100 graus, 119, ajuste no 011. X-ray. No 971, solos 44, libera a direita, solo 121 no 19. Direita 1219, igual 971, né? Solo voo 971, lembrando. Voo 971, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, voo 971. Para a final da 17, o Lima Kilo X-Ray, embaixo travado. Lima Kilo X-Ray, autorizado pouso na pista 17, vento 090 graus, 129. X-Ray. Controle é o 35464. 35464, controle de Salvador, prossiga. Possibilidade está presente para o de Aracaju? Aguarde coordenação, 5464. Aguarde 5464, 4 graus. Estabilizado, TAM 3894, TAM. 3894, complete aproximação, torre 1895. Completa, chama a torre em 1895, TAM 3894, boa noite. Alô, voo 971. Voo 971, prossiga. Posicionamento aqui da inversão 9, tem uma das lâmpadas, ok? Gente, vou contactar o fiscal. Muito grato pela informação. Boa noite, continua a aproximação. Reporta no marcador externo, gente, quando baixar travado. Gente, reporta no marcador externo, quando baixar de travado, 3894. Lima Kilo X-Ray, solos 48, confirma parte de estacionamento. 85, muito grato, senhor. Até a próxima. Até. Salvador, 3894, passou em dia Serra agora, abaixou e travou. 3894, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, pistão no zero, TAM 3894. 1894, solo 51, libere direita, 1219. Salvador, boa noite, 3894. 3894, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Foi Juliette, 03, 3894. Uma 099, boa noite, com fins, copio 360. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 10 com curva direita, invertida a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu, nomeia e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8, aciona 5442 no transponder. Bono 099, correto, portão 9, chama pronto para o pushback, saneamento. Alfredo, boa noite. Boa noite, meia-meia, passa externo, baixado de trabalho. Voo 1866, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 13 não. Deve pouso, pistão 10, obrigado. Solo 59, libera direita, 1219. Obrigado, boa noite. Nada boa. 1168, desce ao 050 na chegada, Mari. Boa noite, meia-meia, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, boa noite, meia-meia. Boa noite, Europa 083, descend flight level, correction, descend 4,000 feet, QNH 1011, bom arrival.